Ignorância, ouço gritos, carros, buzina. Criminoso, comigo, superior. Vai, filho da puta! Pra todo lado é só sapico. Não faz sendo isso! Sendo protagonizando as margens da sociedade. Pra todo lado é só sapico. Cala a boca, senhora, vai pra dentro. Que rua que é essa? Que rua que é essa? Não, senhor, não atira, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o caralho. Que ladrão. Velocidade, polícia, perseguição. Fuga de bandido termina em colisão. Seis tiros disparado pela arma do soldado. Contra os suspeitos é povinho assustado. Curiosos de plantão, lançando a situação. Um palio roubado, vai preso quatro ladrão. Zona Leste, Rua da Madeireira, 22 de abril, mais ou menos 10h30. Pânico, gritaria, faz parte da rotina. Cenário de horror, Ave Maria, choveu de viatura, corsa, força tática, moto da Rocan, várias armas automáticas. Bang louco, João, é nós que tá. A terra da garoa, tá tipo Bagdá. Cena do louco, veículo enquadrado. Quatro vida louca, detido e algemado. Metrópole São Paulo, cidade de vagabundo. Só tem psicopata envolvido no submundo. Bang louco, SP Rio de Janeiro. Paz, justiça, liberdade, conceito pros verdadeiros. Bang louco, SP Rio de Janeiro. Paz, justiça, liberdade, conceito pros verdadeiros. Televisão, transmite a destruição. Povo pede socorro, Deus é a salvação. Como é que vocês querem acabar com a violência? Tiroteio em novela todo dia com frequência. Toma uma providência, a chapa tá esquentando. A cidade maravilhosa tá tipo os iraquianos. Guerra do tráfico, disputa com milícia. Ponto de droga, bandido contra a polícia. Brasil, guerra urbana, favela, Rio de Janeiro. A mídia televisiva comenta no mundo inteiro. A linha amarela vira faixa de Gaza. Noticiário das oito queima como brasa. Só desgraça o ano inteiro. Ser humano se matando pelo maldito dinheiro. Cartão clonado, banco assaltado. Quadrilha especialista em ganhar dinheiro fácil. Prédios invadidos, bandidos encapuçados. Condomínio de luxo diariamente roubado. Bang louco, SP Rio de Janeiro. Paz, justiça, liberdade, conceito pros verdadeiros. Bang louco, SP Rio de Janeiro. Paz, justiça, liberdade, conceito pros verdadeiros. Aí choque, é nós que tá. As ruas de São Paulo, tá tipo Bagdá. Carros pegando fogo, ser humano muito louco. Século 21, quem vencerá o jogo? Façam suas apostas enquanto a catraca gira. Missão roleta russa, adolescente suicida. Ciclo vicioso, meninos da Cracolândia. Não é o Hopi Hari, nem a Disneylândia. Criança, adolescente nas drogas são iludida. Infância precoce, usuárias compulsiva. No vício da pedra, o isqueiro acende a brasa. Leva os mano à loucura na cortina de fumaça. Crack mata, destrói sua família, aniquila sua saúde. Morto vivo à luz do dia. Adolescente viciado, escravo da dependência. Vítima da doença, da química, essência. Alucinado, monstro, perambula pela rua. Excluído da sociedade, noiado à luz da lua. Viciado em pedra, dos 20 anos não passa. Vira esqueleto na cortina de fumaça. Mas a guerra não tá perdida, revolução, parceiro. Bang louco, SP Rio de Janeiro. Paz, justiça, liberdade, conceito pros verdadeiros. Bang louco, SP Rio de Janeiro. Paz, justiça, liberdade, conceito pros verdadeiros. Bang louco, SP Rio de Janeiro. Paz, justiça, liberdade, conceito pros verdadeiros. Bang louco, SP Rio de Janeiro. Paz, justiça, liberdade, conceito pros verdadeiros. Olhos abertos, fixados no céu, perguntando a Deus qual será o meu papel.